dizer, não há nada a fazer se ele te fez o mesmo que a mim. Se o odeias, se o adoras.